chega a dizer. Se tivesse escutado, já caíste na mesma enrascada, mas persiste. Eu sabia o que ia acontecer. Amigo que é amigo pra valer, descarta o imperfeito que existe no outro e da amizade não desiste, mesmo que tenha muito a perder. Fabrica delírios e a razão afasta sempre que o coração possa o do outro encher de alegria, possa o do outro encher de alegria. Não é amigo quem chega a dizer. Se tivesse escutado, já caíste na mesma enrascada, mas persiste. Eu sabia o que ia acontecer. Amigo que é amigo pra valer, descarta o imperfeito que existe no outro e da amizade não desiste, mesmo que tenha muito a